compañera, la única mujer que me perde. Olvide que pasa a vida inteira, sem ter a vontade de alguém. Eu sou qual Caporé que me escolhe a solidão. Não quero cantar tão triste que me espere. Não lhe dão, chora violão. Comigo, por favor, e diz a todo mundo a minha dor. A tristeza é a minha companheira, é a única mulher que me perde. Pobre de quem passa a vida inteira sem ter a amizade de alguém. Eu nunca tive um só momento de felicidade. Não tenho feito amigos, uma fé, uma amizade. A minha mocidade teve a vida de uma flor, e é triste uma existência sem amor. Pobre de quem passa a vida inteira